3662, direto estado. Direto estado, está 3662. Pista 10 principal ou na auxiliar 17? Na 10 principal, certo. Gol. O chamou? É o no meio ou no 3? Estamos no 3, para o estacionamento. Aprovado, no meio no 3, no portão 3, chama o táxi. Samara, obrigado. Decolos 40, controle 19-35, pressão 119-8. Tenha um bom voo e boa noite. Eu que agradeço, até amanhã. Até. Charlie Tango, uniforme, feliz de pouso, pista no zero, vento ou no 60 graus com 0,5 nós. Livre pouso, não no zero, Charlie Tango, uniforme. 3603, boa noite, contato cadastro, 3060, se der direito. Obrigado, 360 Leda. Zero, tá pra stop. Firma, prossiga. Aracaju 90 aprovado, decolando a 10, curva à esquerda. No perfil da Pucajama, após Jama, voa direto a Aracaju. 5037 o transponder, controle APR 1998. Autorizado de Salvador para Aracaju no 190, decola da 10, curva à esquerda, após, sai na Pucajama, após DTC Aracaju. 5037 transponder, 119.80, controle de saída, o 52. No remoto, no 3, no contorno para o posicionado. Trabalho. Tango uniforme no solo 42, libere próximo à direita e chama o solo 121.9, boa noite. Aprovado, índio alfa, teu ponto de espera no 0, no ponto de espera torre, no 8, decimal 6, ajustado no 0, no 6, bom voo. Índio alfa, no ponto de espera 2, 2, 1, 6, obrigado, mano. Pista 358, ajuste no 0, 1, no 6, aguarde, pista livre. Gente, agora 0, pista livre, 3, 2, 5. Bem-vindo, qual o pátio? Vamos para a Aerostar. Ok, táxi via Alfa, inicialmente, repórter da Juliette. Alfa, 3603, Cima Recife, 925, Vespa 1. 125, ONU, até logo. Até. Aí, também falando, me escuta? É possível hoje me dar um pouco mais de táxi? Pode prosseguir via Alfa Juliette, contornando o pátio principal e reporte para ingressar na Lima. Alfa Juliette, contornando o pátio principal. Ativa o número 3, visual com reboio de curta final no zero. Toda passagem do tráfego na curta Lima tem, gol número 3. Toda passagem ali mantém, gol número 3. Autorizado esse preparador 2710, tomada estabilizada, tá? 3662. Na 6106 para 4076, que é legal, mas é no meio, pode vir, manda. 6106, no solo 46, direita, 219, solo, boa noite. Boa noite. Salvador, hotel 3854, São Francisco. Juliette 58, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, obrigado. Fez a linha, tem nível de decolagem da pista 10, vento 160 graus com 08 nós. Tá 3560, foi o ajuste no 0 no meia, confirme bateria travada. Positivo, passando no 5 pra 3560, tem livre pouso, pista no 0, vento 1 no meia, 0 graus com 08 nós. Livre pouso. 3048, controle 198, seu bom voo, boa noite. 198, bom final de semana. Realmente. Salvador, gol no 6-1-3. Gol 6-1-3, contato radar, virou 360, sai da Arbor. 360, na Arbor, gol 1-6-1-3. aprovado, chame táxi. O 52 na minha escuta? Estou confirmando, fui para a curva esquerda ou direita após decolagem? Eu entendi a esquerda. Ok, confere, confere. Estação inicial, curso para a parede. Estimativo, ok. 325 referências, o Xenia 6310. Autorizado, por favor, estimativo. Alterado. 60, solo 51, no direito, 219, solo, boa noite. 219, obrigado, boa noite, 5360. Vem porta duna. Solo Salvador, muito bom dia, o telefone. Boa noite, 60, 360. 5360, bem-vindo, Prossiga Via Alfa, reposta do Juventus. Via Alfa, reportando antes da Juliette, da 35 e a 0. O 9 para funcionar. Ok, mantém a posição, tem uma TR, condição, tem um, isso, a TR da Trip já foi autorizada na retaguarda e após o tráfego a gente coordena, ok, o seu início. Salvador, tá 3662, tá pro salário de 1-0, tem tudo bastante pesado. Salvador, Salvador, boa noite. Período 2-2, pode botar no quadro. É o 3650 para Juazeiro. Juazeiro aprovado, 350. Tá pronto, cópia? Afirmativo. Juazeiro 350, rota Pisolo no 9, decola no 0, curva esquerda, subida Momo, Coquibo, transição Frodi. 5040 transponder, controle opere 119 decimal 8. Autorizado, nível 50 para transponder, Anderson 119. E qual transição no 0, curva esquerda, na bomba, Cox, Frotinho. Agora 5040, controle 119 decimal 8, passagem 2224. Confere remoto, chame quanto para posicionar. Chama não. Boa noite, Juliette, estação autorizada, mais 10 12 7 Miguel no 0, 1-6, porta localizada. Dentro da Juliette, estação 360. 3560, sim, mantém a posição da Juliette, portão previsto ao 10, estou com o aeronave da Trip, está no pushback. Afirmativo, mantém a posição da Juliette, estação 360. Teve no 0, 14 na noite, 12 no ponto. 64 e 30 em Maceió. Táxi participar em Dial para ter o ponto espera no 0. Quando lá, torre 1 no 8, décimo 6, o ajuste 1 no 0 no 6, bom voo. O 3560 vai ingressar Juliette observando o trip que vai livrar o pátio. Após o tráfego, prossiga Juliette, participar até o portão 1-0. Firma, então, segue Juliette, visualiza o trip, segue para 1-0, entre 5-0. O Gol no 885, está ingressando um Airbus que vai finalizar no 10, estacionamento. Após o tráfego, está livre no 9, chama o táxi. Vem para a banda 10, está livre, bom, 8 aqui. Solo 55, direito 219, solo, boa noite. Bom, tem a frequência? 121, decimal 9. 219. Falou, Salvador, tá 3662, transferindo. 3662, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte os espantes da Geneva. Ok, Alfa, reporte antes do ataque 6 do GS, tá 3662. 50 graus com 05 nós. Reposto, 0, Geneva 63, no zero. Mantenha a posição, passarela. Estou com voo na portão 9 que vai iniciar o push. O senhor vai ser o próximo, você tá ok? M62 vai ingressar na Juliette, prosseguir até o portão 08. Atentando ao tráfego da Gol, que inicia o pushback do portão 9, ok? Versão tá aqui, Juliette, portão 8, atendo o tráfego da 3662. O 216 ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantenho no zero. Na 3 no zero, no solo 58, libere próxima à direita, chama o solo 21, decimal 9, uma noite. Boa noite, Oxenemia 3110. Boa noite, bem-vindo, Oxenemia 3110. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, no meio livre, decolagem no zero, vento no meio, 0 graus com 08 nós. Ataque com 1885, 1888 a bordo, 3 horas e 50, alterna galeão. 1888, 3:50 galeão. Afirmo. Índia Alfa até o ponto esperado 10, lá 2186, o ajuste 10 no meio, bom voo. Índia Alfa autorizado, quando lá 3.6, 10 no meio, ajuste. Passaria 2224 após o tráfego da Gol liberar a retaguarda, tá livre, sistema táxi. Vai. Boa noite, contato com a Davi, 190, pera afirmativo, observe o Airbus que está taxiando, vai prosseguir aí via pátio após o tráfego sem ingresso a Julieta até o portão 3. Só corrigindo, realmente é um Boeing da Gol. Afirmativo, pode prosseguir até o portão 3. Parte principal em de Alfa, teu ponto de espera tá 10, lá 2186, ajusta 10 no meio, bom voo. Parte principal, aí bravo, ponto de espera da 10, vamos lá, 286, bom trabalho, bom fim de semana. Realmente, bom voo. noite, 85, livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com 05 nós. Bom dia, paragem, bom, uma noite aqui. Boa noite, 85, decola 07, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. E mantenha o parceiro 2224. Boa noite, 85, decola 07, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, grato, boa noite, 1885. Controle web 580, controle não, né? Torre 2580. Boa noite, web 5810, na verdade é torre de controle. Ajuste 10016, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, web 580. Alinhar, tem livre decolagem da pista 10, vento 160 graus com 05 nós.